Você irá ouvir agora a Palavra da Fé, ministrada pelo homem de Deus, Apóstolo Marques. Pois disse Deus, o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Graças a Deus. Nós vamos agora meditar na Palavra de Deus. Eu creio que você está com o coração aberto, creio que você está preparado para essa Palavra. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 112. Vamos aqui ver o que Deus tem a nos dizer nessa noite. Salmos 112. Amém, igreja? Todos acharam, então? Vamos lá, então. Salmo 112, versículo 1, diz o seguinte. Leiam comigo. Louvai ao Senhor. Bem forte. Louvai ao Senhor. Diga comigo. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem grande prazer. Bom, quando o salmista diz, louvai ao Senhor, nós temos que entender o que é louvar ao Senhor. Amém? Amém. Esse período que nós passamos de meia hora, 20 minutos, às vezes 40 minutos, enfim, um tempo, louvando a Deus com as canções, nós podemos também dizer que, com as músicas, eu posso louvar ao meu Senhor. Mas louvar a Deus não é simplesmente cantar uma canção a Deus. Entenda só, eu louvo a Deus com as canções, mas louvar a Deus não é só cantar música a Deus. O que é louvor? Louvor não é um ritmo musical. Eu tenho falado muito sobre isso, porque quando se começa a caracterizar o louvor como um ritmo musical, se perde a essência do que é louvar a Deus. Louvor não é ritmo musical, eu já falei algumas vezes aqui sobre isso. Ritmo musical é sertanejo, rock, samba, pagode e por aí vai afora. Amém, gente? Isso é ritmo musical. Agora, quando a palavra de Deus fala louvai ao Senhor, não é um estilo musical louvor. Embora eu possa usar as músicas para louvar o meu Deus. Então, louvar a Deus não é só cantar a Deus. Amém, gente? Estão compreendendo, sim ou não? Então, o que é louvar ao Senhor? Louvar, viver uma vida de louvor, é um estilo de vida e não um estilo de música. Quando a palavra de Deus diz, louvai ao Senhor, Deus está dizendo, viva de forma que a sua vida sirva para louvar a Deus. Os seus atos têm que causar louvores a Deus. Aquilo que você faz tem que ser para louvor do seu Deus. Amém? Quando nós temos a consciência disso, e temos isso com muito cuidado em nossa vida, nós então vamos começar a trabalhar, e até no nosso trabalho, naquilo que nós fazemos, nós vamos fazer bem feito para que aquilo sirva de louvor a Deus. Amém? Quando nós vamos estudar, nós vamos fazer o melhor para que aquilo sirva de louvor a Deus. Quando eu estou me relacionando com a minha família, eu tenho que lembrar que esse relacionamento é para louvar o meu Deus. E por aí vai afora. Então, louvor é um estilo de vida. Repita comigo, louvor é um estilo de vida, é uma maneira de se viver. Amém, gente? Então, no meu dia a dia, eu devo viver para louvar a Deus. Quando surgem os problemas, quando as coisas surgem para me tirar a paz, para me trazer o nervosismo, para fazer com que eu haja na ira, o que é que eu devo fazer? Eu devo, então, me preocupar ou estar vigiando, porque aquela minha ação vai louvar a Deus ou não vai louvar a Deus. Estão me compreendendo, sim ou não? E o oposto do louvor é o escândalo, é a murmuração. Quando eu não vivo para louvar a Deus, então a minha vida, na verdade, é para vergonha de Deus. Estão me compreendendo? Então o salmista, ele começa dizendo, louvai ao Senhor. É algo importante na nossa vida, louvar a Deus, viver para louvar a Deus. Amém, gente? No trânsito, algo que irrita muito quem é motorista, não é verdade? Aqueles motoristas que fazem coisas terríveis, não é verdade? O irmão que dirige todo dia, né? Que gosta de dirigir. Então, sempre acontece isso. Quem dirige, de vez em quando, também pega as pessoas, ainda... Ontem, acho que foi, sei lá, essa semana aqui, os irmãos estavam me contando que nós fomos levar a cortina para lavar e foram buscar a irmã que foi ajudar a lavar. E aí, quando estavam voltando, aconteceu algum problema entre um carro e uma moto e eles pararam para conversar. E o motoqueiro tirou o capacete, né? Os irmãos pararam atrás porque parou o trânsito, tirou o capacete e malhou o capacete no carro do rapaz. Bateu com tanta força, o que o rapaz fez? Entrou no carro, foi com o carro até uma distância, deu um cavalinho de pau e veio com tudo para passar em cima do motoqueiro. O motoqueiro desviou, ele deu o cavalinho de pau lá na frente e voltou de novo. Eu pergunto a você, esse estilo de vida pode louvar a Deus? Claro que não. Não é verdade, sim ou não? Então você percebe como que as pessoas são fáceis, ou facilmente dominado pela ira, dominado pelo ódio, dominado por circunstância. Meu irmão, nós estamos isentos de acontecer essas coisas? Claro que não. Mas nós temos que entender que as nossas ações louvam a Deus ou não. Amém, gente? Em todos os aspectos. Então o salmista começa dizendo, louvai ao Senhor. Olha para o teu vizinho e diga assim, você deve viver uma vida que louva a Deus. Amém, gente? Então olha assim, olha, você deve prestar atenção no seu dia a dia se aquilo que você faz está louvando a Deus. Amém? Você deve estar, quando a palavra de Deus diz vigiai e orai, Deus está querendo dizer vigie para você ver se você está cumprindo a palavra no seu dia. Amém, gente? Louvai ao Senhor. Aí a palavra de Deus diz, bem-aventurado o homem. O que é alguém bem-aventurado? Repita comigo, bem-aventurado significa ser bem-sucedido. Vamos lá, toda a igreja, bem-aventurado é o mesmo que bem-sucedido. De novo, bem-aventurado é o mesmo que feliz. Amém? Então a palavra de Deus está dizendo, olha, bem-sucedido ou feliz o homem que teme a Deus. Então, se eu vivo uma vida de louvor, consequentemente eu vou temer a Deus. E consequentemente, é uma cadeia, você percebe? É um efeito dominó. Se eu louvo a Deus em todos os meus atos, na minha vida, automaticamente é porque eu temo a Deus. E se eu temo a Deus, é porque eu serei sempre bem-sucedido. Digam graças a Deus. Percebe isso? Então, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Temer a Deus, o que é temer? Não é ter medo de Deus. Olha para o teu irmão e diga, você não precisa ter medo de Deus. Algumas pessoas quando ouvem temer a Deus, eles pensam, nossa, eu tenho que ter medo desse Deus. Não, temer a Deus significa respeitar a Deus. Temer a Deus, numa palavra bem clara para nós, é ter medo de viver uma vida no pecado e não ter medo de Deus. Estão me compreendendo? Esse temer é no sentido de você recusar desagradar o seu Deus. Por quê? Porque você vai ter com todas as suas forças o desejo de estar obedecendo a Deus. Amém? Respeitando a Deus. Por que eu devo respeitar a Deus? Porque Ele está comigo em todo o tempo. Repita assim comigo, Deus está comigo em todo o tempo. Amém, gente? Deus está com você todo instante. Todos os seus atos, Deus está olhando, está vendo. Então, a palavra de Deus diz, bem-aventurado o homem que teme a Deus. E aí ele continua, que em seus mandamentos, repita comigo, tem grande prazer. Você percebe que é algo que Deus dá informação de como conseguir as coisas que Deus já conquistou para nós através da vida de Jesus Cristo. Louvai a Deus. Aí ele diz, bem-sucedido, feliz é o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Você tem tido grande prazer nos mandamentos de Deus? Você tem tido muita alegria, muita satisfação de viver o que a Bíblia diz? Não é que você não pode gostar. Você percebe que a Bíblia diz que gostar é pouco? Ah, eu gosto de fazer o que a Bíblia diz. Gostar ainda é pouco. A palavra de Deus está dizendo, bem-aventurado o homem que teme a Deus, que em seus mandamentos tem grande prazer. Amém, gente? É isso que nós temos que começar a desenvolver e a sentir quando nós cumprimos a vontade de Deus. Nós temos que ter esse sentimento de quando praticar a palavra de Deus, ter dentro de nós essa alegria, esse prazer. Amém, gente? É muito bom quando nós fazemos as coisas e nós percebemos que nós fazemos o melhor. É ou não é verdade? Sim ou não? Dá uma sensação de prazer em nós. Essa é a verdade, irmão. E quando nós cumprimos a palavra de Deus em todos os aspectos, nós temos que também ter esse grande prazer. Aí eu pergunto, será que todas as pessoas que aqui estão têm grande prazer nos mandamentos de Deus? Será que todas aqui estão? Aí eu vou perguntar, você tem cumprido todos os mandamentos de Deus? A palavra de Deus diz em Coríntios que nós não devemos deixar de congregar como é costume de muitos. Você tem congregado? Você tem buscado comunhão na casa de Deus? Outro mandamento. Eu não estou falando daqueles que trabalham, amém, gente? Eu não preciso explicar isso. Amém? Todos sabem disso. Sabem ou não sabem? Sim ou não, gente? Não estou falando casos e casos. Estou falando aquela pessoa que tem tempo, mas não dá esse tempo para Deus. Alô? Estão me entendendo? Então, outro mandamento. Você tem grande prazer de entregar o seu dízimo? Você tem grande prazer em fazer um voto? Você tem grande prazer em ofertar? A palavra de Deus diz que nós temos que ter grande prazer nos mandamentos. Alô? Alô. Vocês estão aqui? Sim. Então, amém. Então, irmão, quando nós temos esse grande prazer, é inevitável. Nós vamos viver uma vida para louvor a Deus, uma vida de temor a Deus e uma vida sendo bem sucedido. Amém, gente? Estão me compreendendo? E aí diz assim a palavra de Deus, quando nós então cumprimos esses requisitos, o versículo 2 diz, a sua descendência, repita comigo, será poderosa na terra. Diga comigo, a minha descendência, diga os meus filhos, diga assim, os meus netos, os meus bisnetos, serão poderosos na terra. Amém, gente? Talvez você diz, eu nem tenho filho ainda. Então pode orar por ele, porque ele existe. Amém. Mas onde que ele existe? Ele existe no plano de Deus, meu irmão. Quando você já nasceu com um potencial dado por Deus para ser pai, para ser mãe. Deus me livre! Todo mundo fala isso, eu também falava. Não é verdade? Eu também falava. Quando os irmãos chegavam para mim, pastor, quando você vai ter um? 2005, estava longe, irmão. 2005, eu nem lembrava disso. Mas quando você vai ter? Em 2005. Você acha que nunca vai chegar 2005, não é verdade? Chegou. E já faz 3 anos. E nasceu. Sem eu lembrar que eu realmente declarei, né? É o poder da língua, né? Eu declarei e aquilo que eu declarei aconteceu. Amém, gente? Estão me compreendendo, sim ou não? Então, em potencial, você é. Digam graças a Deus. A palavra de Deus está dizendo, a sua descendência será poderosa na terra. Talvez você diz assim, apóstolo, mas o meu filho, a minha filha, é isso, é aquilo, é aquilo outro. Meu irmão, ignore toda a ação humana e acredite no que diz a palavra de Deus. Amém? Estão me compreendendo, sim ou não? É lógico que depende da decisão deles. Mas quantas coisas Deus não faz na vida dos seus filhos por causa de você? Quantos livramentos Deus não dá para os seus filhos por causa de você? Amém, gente? Estão me compreendendo, sim ou não? Então, nós devemos nos agarrar na promessa e esquecer todas as circunstâncias. Digam graças a Deus. Olhe para o teu vizinho e diga para ele assim, agarre as promessas e ignore as circunstâncias. Amém, gente? A circunstância é aquilo que você está vendo. Agarre as promessas de Deus. Então diz assim a palavra, a sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Diga assim, a minha geração é abençoada. Você sabia, meu irmão, que só porque o seu filho, ele já é abençoado? Você consegue imaginar saindo de uma bênção uma maldição? Hã? Da bênção sai uma maldiçãozinha? Aí você diz, mas o senhor não conhece aquele capetado. Meu irmão, a Bíblia diz que ele é abençoado. A geração do justo. Alguém aqui é justo? Sim. Quem aqui é justo? Levanta a mão. A palavra de Deus diz que a geração dos justos é abençoada. Meu irmão, se você recebe a má notícia, não acredite nela. Acredite no que diz a palavra. A palavra de Deus diz que no mundo há vários tipos de vozes, nenhuma delas sem significado. Estão me entendendo? Repita comigo: no mundo há muitas vozes, nenhuma delas sem significado. Agora, se no mundo há muitas vozes, significa que eu tenho que optar em qual voz acreditar. Estão me entendendo? Eu prefiro acreditar na voz de Deus. Mas muitos têm acreditado na voz do homem, na voz do diagnóstico. Muitos têm acreditado na voz do amigo que disse. Muitos têm acreditado na voz do diabo, que é pior ainda. Estão me entendendo, gente? A Bíblia diz: a geração dos justos será abençoada. O seu filho, só porque é seu filho, já é abençoado. Amém, gente? Só por isso. Da mesma forma que só porque eu sou filho de Deus, eu já sou abençoado. Só porque o seu filho é seu filho, ele já é uma bênção. Digam graças a Deus. Amém, gente? Sim ou não? E aí você vai dizer: mas apóstolo, ele nem sabe o que é ainda. Não interessa, meu irmão. A palavra de Deus diz que a geração do justo é abençoada. Digam graças a Deus. Amém, gente? Vocês entendem isso? Está claro isso para você? E aí você diz assim: mas acontece muitas coisas, ele faz muita coisa errada. Fique tranquilo, meu irmão. Fique em paz. Amém? Fique tranquilo. Nós temos inúmeros testemunhos de vidas transformadas. E ainda que ninguém testemunhasse, nós não cremos em Deus porque existem testemunhos, mas nós cremos em Deus porque ele disse. Amém? Mesmo que ninguém tivesse provado o milagre de Deus em suas vidas, que seja você o primeiro a provar, mas acreditando na palavra de Deus. Amém, gente? Porque tem muita gente que fica esperando, né, o testemunho do irmão. Meu irmão, por que não seja você o primeiro se não existir testemunho? Alô? Você crê em Deus porque alguém diz ou porque é Deus diz na sua palavra? Amém, gente? Estão me compreendendo, irmão? E aí eu gosto de uma frase de Martinho Lutero que ele diz: ainda que em um lugar chova milagre, mas ali não tem a palavra de Deus, ali não há Deus. Entendeu? É coisa forte. É ou não é verdade? Mas é você crer que Deus, ele é soberano e está acima de qualquer circunstância, seja ela favorável ou seja ela negativa. Amém, gente? Deus existe porque Deus é Deus. Deus é real porque ele diz ser real. Amém? Amém? Não que não exista testemunhos. Claro, nós temos muitos. Muitos. Mas ainda que não tivesse, Deus é Deus mesmo assim. Digam amém, gente. Estão me compreendendo, sim ou não? Nós temos um caso do neto de T.L. Osborne, Jerry Odell, Tommy Odell. Tommy Odell, meu irmão, era um jovem que vivia nas drogas, teve overdose. Estão me compreendendo? Os amigos jogaram ele fora do carro porque não queria assumir a bronca. Jogaram ele fora, deixa ele morrer aí. E aí, meu irmão, Deus foi com ele naquele momento. Digam graças a Deus. Deus livrou ele daquela overdose. E ali, meu irmão, ele fez um pacto com Deus, que saindo dali, ele se tornaria um pregador. Ainda essa semana mesmo, eu estive vendo foto dele na África, ganhando multidões, seguindo o exemplo do avô. Agora, eu te digo, imagina Osborne, quando viu seu neto nas drogas, ele deixou de Deus? Ele desacreditou que Deus era Deus? Ele parou de dizer que Deus era bom? Não. Ele dizia que Deus era bom, mesmo o neto se drogando. Mas sabe de uma coisa? Quando você crê em Deus, acima das circunstâncias, a palavra de Deus acontece. Digam graças a Deus. Pode ficar tranquilo. Olha para o teu irmão e diga assim: descanse em Deus, porque ele cuida de você. Diz assim o versículo 3, vai mais além: fazenda e riquezas haverá na sua casa. Fazenda significa bens. Amém, gente? Bens e riquezas haverá onde? Deus é contra a riqueza? Deus é contra você ficar rico? Se fosse, nós temos que rasgar essa página da Bíblia. Não é verdade? Aquelas mensagens que diz, olha, cuidado com a riqueza, hein? Porque Deus vem e você vai ficar. Não é assim que muita gente diz? Para que riqueza? Para ir no céu tem que ser humilde. O que é humilde? O que é humilde? É alguém que reconhece que existe alguém acima dele. Isso é humilde. E não aquele que anda lambendo o pó da terra. Isso não é humilde. Estão me compreendendo? Quando é que eu sou humilde? Quando eu exalto alguém e digo, eu não sou nada sem ele. Isso é humildade. Não tem nada a ver com as minhas posses, com os meus bens. Estão me compreendendo, sim ou não? Então, voltando para a palavra, a Bíblia diz que fazendas, bens e riquezas haverá na sua casa. Acredite, meu irmão. Talvez você tenha olhado para as suas finanças e não tenha visto nada que te agrade. Ela não está do jeito que você gostaria que esteja. Mas acredite, se a palavra de Deus diz, se agarra nessa palavra e diz, Pai, eu acredito nisso. Eu não acredito na minha situação. Amém? Eu não acredito nessas circunstâncias. Eu não acredito na escassez. Digam graças a Deus. Diga, Deus, eu acredito na tua palavra. Amém, gente? Pegue a palavra de Deus e diga para as circunstâncias, olha aqui diabo, olha aqui circunstância, a Bíblia diz que fazendas e riqueza haverá na minha casa, então vai ter. Então é questão de tempo, porque eu creio nisso aqui, digam graças a Deus. E sabe de uma coisa, meu irmão? Deus pode fazer uma reviravolta da noite para o dia. Deus não precisa de muita coisa, meu irmão. Ele só precisa que você deposite confiança nele. E você sabe o que é confiar? Sabe o que é confiar? É você se lançar nos braços do Pai confiando nele. Estão me entendendo? Eu já citei aqui exemplos. Exemplos de confiança, de que quando um filho confia no pai. Eu já disse aqui, às vezes o meu filho, ele sobe lá no sofá lá, e ele só grita, pai, já pula. Isso não é confiança? Ele nem está vendo se eu vou, ele não quer nem saber. Posso pular? Pode. Olha, pode. Tem certeza? Muitos de nós não ficamos assim? Hã? O pai fala, pode pular nos meus braços que eu te seguro. Tem certeza? Eu sou pesadinho, hein? Alô? Vocês estão aqui, irmão? Sabe o que é pular? Olhou para o pai e se pincha nos braços dele. Porque sabe que ele vai segurar. Porque sabe que ele não vai te deixar cair. Amém? Amém? Isso é confiança, irmão. Isso é confiança. Alô? Alô? Sabe, tem gente que ela está assim na situação. Olha, pensa comigo nessa situação. Imagine você escalando uma montanha agora. Imagina você escalando. Você está escalando a montanha. No meio da montanha... cai os seus equipamentos, você fica só agarrado na pedra. E aí você não consegue nem subir e nem voltar. Imagina você agarrado no meio da montanha. E aí, meu irmão, vem o resgate, o helicóptero. Imagina agora o helicóptero chegando perto da montanha. Ele consegue pousar? Ele consegue se aproximar muito? Hã? E aí você precisa de socorro. O que você faz? Ele está perto de você. Você tem uma opção, joga a corda, não é verdade? É ou não é verdade? E aí o resgate joga a corda, você tem outra opção, agarrar na corda tão firme ao ponto dele te tirar dali, ou despencar lá de cima. Tem gente que está assim, no meio do caminho, não pode nem para cima nem para baixo, mas não confia em Deus ainda. Está quase borrachando na vida, fica, meu Deus, o senhor tem certeza? Deus está falando, falando, falando, ele ainda está duvidando. Meu irmão, você tem duas opções, ou você agarra o recurso de Deus, você vai esborrachar lá no chão, meu querido. Alô? Estão me entendendo? Existe outra comparação, esse aqui eu já citei várias vezes aqui na igreja. Choveu muito, houve uma grande enchente na cidade, a cidade inundou. Aí tinha lá um crente fiel. O crente fiel, ele falou, não, eu não vou morrer, porque eu sou fiel a Deus, Deus vai ser fiel a mim, Deus vai me livrar. Pai, envia o socorro. Eu não aceito morrer afogado, porque o Senhor é fiel a mim e eu sou fiel a ti. E aí, meu irmão, as águas foram subindo, subindo, e ele sobe na geladeira. E as águas foram subindo, subindo, não tinha recurso, subiu no telhado da casa. E as águas foram subindo, e o bombeiro socorrendo todo mundo. Daqui a pouco chega o bombeiro, vambora, vambora que vai subir as águas. Não, eu sou fiel a Deus, Deus vai me honrar, Deus vai me livrar. Vambora, rapaz, não. Aí o cara, o bombeiro foi embora com o bote, foi embora, quer morrer, morra. Aí ele, Deus, o senhor não vai me deixar morrer. Vem o helicóptero do bombeiro, joga a corda, vambora, rapaz. E as águas já na canela do rapaz, ele falou, não, Deus vai me livrar, eu sou de Deus. Veio a enchente, morreu afogado. Chegou lá no céu, muito bravo com Deus, falou, Deus, o senhor não honrou a tua palavra. Por quê? O senhor me deixou morrer afogado, eu sempre fui fiel ao senhor. Falou assim, ó, você pediu livramento, mandei dois bombeiros te salvar, você não quis, então morra. Estão compreendendo, sim ou não? Você concorda, tem gente do mesmo jeito? Tem ou não tem, irmão? Meu irmão, você deve confiar plenamente no seu Deus. Amém, gente? Se Deus está te enviando socorro, agarre o socorro de Deus. Amém? A palavra de Deus diz, fazendas e riquezas haverá na sua casa, então acredite que Deus, ele supre as suas necessidades. Aí ele diz, e a sua justiça permanece para sempre, ou dura para sempre. Aí diz, aos justos, quem é justo aqui, diga eu. Olha só, aos justos nasce luz nas trevas. Digam graças a Deus. Diga assim, eu não vou perecer. Amém, gente? Se você é justo, não justo porque as suas obras te justificou, mas porque Cristo te justificou, se você crê na justificação de Cristo pela sua vida, que aquilo que ele fez na cruz do Calvário te inocentou e você é justo hoje, aí ele está dizendo, até nas trevas nasce luz. Se você está dizendo, tempo difícil, fica tranquilo, o justo nunca vai ficar sem provisão. Amém, gente? Amém. Porque aos justos nasce luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. E aí vamos ler mais esses três versículos e vamos encerrar. Bem irá o homem que se compadece e empresta, disporá suas coisas com juízo. Na verdade, quem nunca será abalado, o justo ficará em memória eterna. Repita comigo, não temerá maus rumores. Diga bem forte, não temerá maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. Digo, o seu coração, bem firmado, de novo, bem firmado, não temerá. Olha só, até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. Digam graças a Deus. Digam amém. Se você é justo, meu irmão, você não precisa temer os maus rumores. Se veio a má notícia, se o diabo está dizendo na sua cabeça, você vai quebrar, você vai falir, você vai ficar endividado, não tem jeito, não tema maus rumores. Amém? Diga, eu sei em quem tenho crido. Digam graças a Deus. Repita comigo, bem forte, eu sei em quem tenho crido. Vamos aplaudir o nosso Deus então, bem forte. Se pudesse imaginar como iria ser lado a lado junto a você. Se pudesse imaginar o que iria ver face a face com você. Se eu pudesse imaginar. Se eu pudesse imaginar, rodeado por sua glória, o que irei sentir? Eu não sei se vou dançar ou nos seus braços vou cair, mas eu sei na sua presença de joelho eu vou ficar. Será que eu canto aleluia ou não vou poder falar? Se pudesse imaginar, yeah, yeah. Se pudesse imaginar, se pudesse imaginar no dia em que chegar contigo me encontrar e te adorar. Se pudesse imaginar prostrado aos teus pés, te tocar, Jesus, te ver além da fé. Se pudesse imaginar, se eu pudesse imaginar, rodeado por sua glória, o que eu irei sentir? Eu não sei se vou dançar ou nos seus braços vou cair, mas eu sei da sua presença de joelhos vou ficar. Será que eu canto aleluia ou não vou poder falar? Se eu pudesse imaginar, yeah, yeah. Se eu pudesse imaginar, yeah. Rodeado por sua glória, o que eu irei sentir? Eu não sei se vou dançar ou nos seus braços vou cair, mas eu sei da sua presença de joelho eu vou ficar. Será que eu canto aleluia ou não vou poder parar? Eu só posso imaginar, yeah, yeah, yeah. Eu só posso imaginar, yeah. Eu só posso imaginar, se puder imaginar, prostrado aos teus pés, te tocar, Jesus, te ver além da fé. Se eu puder imaginar.